Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez eu presto ao Senhor a minha gratidão pelo privilégio, pela bênção de poder estar entre vocês. Agradeço a boa acolhida, o honroso convite que através do vosso pastor presidente, da equipe de família, eu recebi para estar ministrando estes dias aqui. Fico muito grato a Deus por esta abençoada oportunidade. E com a vossa permissão, eu quero fazer aqui uma saudação a milhares de irmãos que estão nos ouvindo através da rádio, da internet. Lá em Sinop tem um grupo de irmãos, na casa do irmão Dornelles, meu irmão, e eles estão lá participando do culto. Então nós enviamos a eles a nossa saudação, o nosso abraço, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido todos vocês para meditar na Palavra de Deus, no Evangelho segundo São João, capítulo 21. Evangelho segundo São João, capítulo 21. E, particularmente, quero dar a minha saudação, as boas-vindas ao nosso novo cinegrafista, que está filmando esse culto, fazendo seu trabalho, enriquecendo para a glória do nome do Senhor. E ao meu querido sobrinho Daniel, que não pôde estar nos outros cultos, mas está aqui nos honrando com a sua presença. Esse menino que encontrou nessa igreja uma mãe espiritual, que lhe deu apoio, tem lhe dado apoio, e ele está aí feliz servindo a Jesus com seu irmão Anderson, e eu como tio presto à igreja, aos irmãos, a minha gratidão ao apoio que tem dado ao meu querido sobrinho Daniel. Evangelho segundo São João, capítulo 21. O versículo 4 em diante. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa a comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Então Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Versículo 17, disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde tu não queiras. Disse-lhe, e disse isto significando com que morte Pedro havia de glorificar Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Até aqui. Meus amados e queridos irmãos, este encontro de Jesus nesta manhã com os seus discípulos, ele tem assim uma conotação muito profunda, muito especificamente na vida de Pedro. Pedro era aquele pescador que, certa ocasião, quando Jesus passava por onde ele estava, Jesus fez um apelo, fez um chamamento, e Pedro deixou tudo o que tinha para seguir a Jesus, especialmente quando Jesus lhe disse: Pedro, segue-me, e eu te farei um pescador de homens. Eu posso imaginar que Pedro já conhecia, já teria ouvido em outras ocasiões Jesus falar, já tinha conhecimento de quem era Jesus. Mas quando ele ouve do Filho de Deus esta declaração: eu te farei pescador de homens, eu acredito que o Pedro disse para consigo mesmo: agora sim, agora me achei, agora encontrei a minha oportunidade, pois o próprio Filho de Deus me faz uma promessa tão grande. Certamente ele viu em mim algum valor, alguma qualidade, e que com essas palavras está me dando a entender que eu serei o seu sucessor, eu serei o gerente do seu ministério, eu serei o gerente, o administrador das suas coisas, do seu reino. E deixou tudo e seguiu a Jesus. Na continuidade, houve momentos que Jesus chamava seus discípulos à parte para uma conversa mais franca, mais olho no olho, mais de perto, só com os seus discípulos, com aqueles mais chegados entre eles. E numa dessas ocasiões ele fez uma pergunta aos seus discípulos assim: o que dizem os homens que eu sou? E cada um foi dando a sua resposta, e um disse, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, e outros estão dizendo que é um profeta e tal. E se dirigindo a Pedro, ele disse, se dirigindo a eles, disse: vocês o que dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, cheio de destemor, disposição, alegria, entusiasmo, ele respondeu forte e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquela ocasião o Senhor responde dizendo assim: Pedro, não é a carne nem o sangue que te revelou isto, senão o meu Pai que estás no céu. Quer dizer, essa palavra que tu está dizendo, Pedro, não é de homem, essa palavra não é de você, Pedro, mas é o próprio Pai que está falando através de você nessa palavra. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a carne nem o sangue que revelou, mas o próprio Pai que está no céu que te revelou este grande mistério. Eu posso imaginar que Pedro, como humano, nessa hora o coração dele cresceu. Seu ego foi alimentado, e Pedro se sentiu um gigante, o campeão, o top. Imagine o próprio Filho de Deus dizer que eu já estou sendo usado por Deus, já estou sendo um instrumento de Deus, começou cedo, o que será de mim lá na frente? Oh, eu sou 10, vou deixar os outros tudo para trás. Mas logo na frente houve uma outra situação. E nessa outra situação, Jesus então passa a relatá-los, prepará-los, para que estivessem assim, prontos para viver o drama da morte, o momento em que ele seria traído, o momento que ele seria preso, o momento que ele teria que encarar o juízo, a condenação e a própria crucificação, como de fato aconteceu. O Senhor então abre para eles o plano, para que eles entendam com clareza a missão que Jesus veio, que não poderia voltar atrás. E quando ele diz que é necessário que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. E nesta hora, então, Pedro deu um passo atrás e disse: não, não é possível. Senhor, isso tudo podemos aceitar. Agora, o Senhor morrer dessa forma, o Senhor ser crucificado, o Senhor entregar a sua vida no madeiro, sem se defender, não aceitamos isso. E nessa hora, então, o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Olha que golpe tremendo. Olha que golpe tremendo em Pedro. Em outras palavras, Jesus está dizendo: bom, Pedro, agora não é mais o Pedro que está falando e nem Deus que está falando. Agora já é o Satanás que está falando na boca desse Pedro. Com isso nós podemos entender, meus irmãos, que mesmo Pedro, aquele crente que havia feito propósito, havia feito assim, tomado um propósito, havia levantado a mão, dando uma confirmação que seguiria Jesus a vida toda, que a sua entrega era sem reservas, que jamais pensava voltar atrás, né? Ele agora sem fumar um cigarro, sem beber um copo de cachaça, sem se drogar, sem se prostituir, ou fazer qualquer outro tipo de escândalo, o mesmo Pedro, por não vigiar, ele é usado por Satanás. Então isso nos leva a uma advertência, a uma reflexão profunda, para que estejamos sempre, constantemente vigilantes, porque ao nosso derredor, existe um inimigo que está rugindo como leão faminto, buscando uma oportunidade para atacar. A Bíblia diz que ao redor dos filhos de Deus, o anjo do Senhor acampa e os livra. Mas ao derredor é bem pertinho, ao derredor é um pouco mais distante. Então, ao derredor está Satanás, está ele rugindo como leão faminto, esperando a oportunidade, a espreita da sua vítima para fazer o seu ataque. E que quando o crente salvo, decidido, convertido, que se propôs a servir a Jesus, fez a sua entrega sem reserva, mas ele não vigia, ele pode ser atacado por uma tentação. Então nós devemos manter-nos vigilantes permanentemente, porque a qualquer momento, se não vigiarmos, assim como podemos ser usados por Deus, também podemos ser usados pelo diabo, desde que a pessoa não vigie. Foi o que aconteceu com Pedro, quando ele, sem saber, sem vigiar, Satanás se serviu da sua fraqueza e usou os lábios de Pedro para jogar uma tentação em Jesus, a ver se Jesus renunciava, para ver se Jesus enfraquecia no projeto e desistia, ou qualquer coisa prejudicasse o propósito pelo qual o Senhor Jesus veio a esta vida, para ser o Cordeiro de Deus, para ser o sacrifício perfeito, para pagar definitivamente a nossa dívida como pecadores perante a justiça de Deus. O Senhor Jesus veio com esse propósito definido, e Satanás então faria tudo para evitar que a obra redentora se concluísse, se realizasse, se concretizasse na pessoa de Jesus. Mas meus amados e queridos irmãos, não encerra por ali. Jesus faz logo uma nova reunião, em uma outra ocasião, e para conversar com seus discípulos, e ali ele fez uma exposição sobre vários assuntos que ele tinha com os discípulos. E então, entre essa nova reunião, ali estava Pedro, e o Senhor fez referência, uma advertência, de que mesmo eles sendo amigos íntimos, sendo as pessoas da confiança de Jesus, haveria um momento em que um deles seria capaz de trair. Alguém que estendia a mão no prato iria trair. E então, entre os diálogos, as conversas, o fala daqui, o fala dali, Pedro toma a palavra e diz assim: olha, Senhor, qualquer um desses aqui, eu acho que até ele nem avaliou a consequência da colocação dele, porque foi tudo para arrumar uma encrenca com seus colegas. Ele disse: qualquer um desses aqui pode te negar. Agora, o único aqui entre esses que jamais te nega, Senhor, vai contigo até a morte se necessário for. O único é esse aqui, ó. É o Pedro: eu irei contigo até a morte. E quando Pedro fez essa afirmação categórica, decisiva, o Senhor Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, Pedro, antes do galo cantar, você já tem me negado 3 vezes. Eu imagino que naquela hora Pedro consigo, imaginar não é pecado, imagino que Pedro consigo disse: sempre acreditei em Jesus, nunca vi ele dizer nada que não fosse verdade, só que nessa ele errou. Ele não conhece esse Pedro que ele escolheu para ser companheiro, não conhece. Todos os outros podem negar, agora eu jamais irei negar a Jesus, com ele eu vou até a morte. Ele há de ver que Pedro sou eu, ao lado desse homem de Deus, em qualquer circunstância, não abro mão. Mas a vida continua, as circunstâncias começaram a acontecer, os fatos que envolveram a vida de Jesus no final do seu ministério foram acontecendo assim, de formas, por caminhos que eles jamais previam, que os discípulos jamais previam, e as coisas foram acontecendo, e de repente Jesus é preso, Jesus é levado ao tribunal. Na hora que Jesus foi ser preso no jardim do Getsêmane, outro fato, outro incidente acontece que envolve a vida de Pedro. Quando os discípulos, os soldados romanos vieram para prender a Jesus, e que Judas estava liderando aquela caravana, e indica, aponta quem é Jesus, inclusive traindo com um beijo, naquela hora Jesus diz: a quem vocês estão procurando? E os discípulos disseram, os soldados disseram: procuramos a Jesus de Nazaré. E aí naquela hora Jesus simplesmente disse: sou eu. E quando disse sou eu, os soldados todos caíram por terra. Jesus fez isso numa demonstração de que a sua prisão não significava a força, o poder deles em cima de Jesus, mas ele voluntariamente iria se entregar, como de fato aconteceu logo depois. Mas quando os soldados caíram, Pedro se maravilhou com a cena, todos caíram com o poder da palavra de Jesus. Ele disse: agora é a minha vez. Sacou da espada e cortou a orelha do filho do sumo sacerdote. Foi quando Jesus teve que fazer um milagre de cura, de conserto de orelha, ali às pressas naquele momento. Mas a cena continua, vocês todos sabem. E de repente, Jesus é afastado do convívio deles, Jesus é levado preso entre os seus algozes, e assim por diante, até o tribunal, e Jesus é tirado do meio deles, com a sua prisão, e Pedro e os demais ficaram distante, e as cenas vão acontecendo, e de repente, chega alguém e aponta para Pedro e diz: você é, ó, oh, aqui está um que andava com ele, esse também andava. E Pedro naquela hora diz: eu não estou enganado, não, é alguém parecido comigo, não sou eu, não, jamais. Passou aquele, dali um pouco vem outro, diz: ó, mais um aqui, esse aqui é conhecido, esse andava também com Jesus. E Pedro: mas está enganadíssimo, não sou eu, imagine, não sou eu, eu nem conheço esse camarada aí, não sei de onde vem, ó, oh, estão confundindo. Aí de repente vem a terceira vez, uma pessoa diz: mas até a tua fala te condena, você estava com Jesus, você faz parte dos dele. Porque, meus amados irmãos, é uma coisa que não é força de expressão, não é força de expressão, é experiência vivida com Deus e convivida com os amados irmãos. Toda a pessoa, indistintamente, que ela tiver uma experiência com Jesus, que tiver um encontro com Jesus, ela recebe a marca do Nazareno, e essa marca é inconfundível. Pode ir aonde for, vá aonde for. A marca da comunhão, a marca de Jesus, ela identifica a pessoa. Eu estou me lembrando de uma ocasião que eu fui convidado para pregar num lugar, e eu nunca tinha estado lá, não conhecia nenhuma pessoa naquela cidade, e precisei viajar para lá, e recebi só a passagem de ida. E quando desci no aeroporto, eu fui pensando: Senhor, como vai ser agora? Eu não conheço ninguém aí, eu sei que os irmãos estão me esperando, mas como eu vou conhecer, como eu vou me achar com os irmãos nesse lugar? Fui descendo e orando, de repente estava ali três homens parados, me aguardando. Quando eu olhei para eles, vi a marca de Jesus neles e disse assim: está aqui o homem, glória a Deus. E foi aquele encontro como se fôssemos velhos conhecidos. Então, Pedro, mesmo que quisesse ocultar, não tem como. Se você, meu irmão, minha irmã, você de fato já teve um encontro com Jesus, você pode ir para onde for, mas alguém olhará para ti e sentirá, discernirá que você esteve com ele. Você faz parte da caravana dele. Louvado seja Deus. Você faz parte da sua família. Não há como esconder. Mesmo que esteja numa pior situação, alguém vai identificar que você é com ele. Uma ocasião eu estava dentro de um banco, fui conversar com o gerente e nunca tinha visto aquele homem, e aí estava falando, e de repente o senhor me revela que aquele homem esteve com Jesus, e ele estava morando naquela cidade, mas chegando ali, olhou a igreja, era um povo simples e tal, e ele estava entre a elite, ficou com vergonha de congregar com os irmãos, então não quis se identificar com os amados irmãos na cidade onde estava, foi gerenciar a gerência do banco. E eu passava por ali, comecei a conversar e percebi, o Senhor me revelou, e aí eu olhei firme para ele e disse assim: você é um dos tais, hein? E quando eu disse: você é um dos tais, correu lágrima nos olhos, e ele disse assim: não tem como esconder. Um dos tais, você sabe, é um hino da harpa, né? Que se canta. Crente assembleano canta. Identificando que você é um dos tais, você é um dos que pertence a Jesus. Não tem como esconder, pode ir onde for. Então naquela hora Pedro tentou esconder, mas não teve forma. A própria voz, porque a linguagem do cristão é diferente. A partir do momento que Jesus entra na vida, a mudança é total, inclusive no vocabulário, inclusive no falar, até mesmo no tom de falar, muda-se tudo. Porque você passa a ser uma nova criatura. A vida que antigamente vivia, morreu, mas agora você renasceu em Cristo e é uma nova criatura. Pedro não sabia desse mistério, tentou fugir de uma forma ou de outra, não teve maneira. Mas bem naquele momento, quando Pedro está negando, o galo cantou. E quando o galo cantou, o coração de Pedro descompassou. Acredito que veio até a garganta de Pedro naquele momento. O galo cantando. E Pedro lembrou das palavras de Jesus. Antes, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes tu já tens me negado. E Pedro então caiu num choro profundo. Chorou amargamente. E quando Pedro sente a burrada que fez, Jesus está passando por ali. Não teve tempo de conversar com Pedro. Apenas jogou um olhar em Pedro, que nessa hora estava envergonhadíssimo, estava triste, profundamente arrasado pelo que fez. Pensando assim, poderia ter errado com qualquer pessoa, mas a única pessoa que eu não poderia ter falhado com ela era com Jesus. E acabei falhando. Mas o olhar de Jesus, ao encontrar o olhar de Pedro, meus irmãos, foi o socorro divino para Pedro. Porque o olhar de Jesus, ele sempre transmite esperança. Em pior situação que a pessoa esteja, mas quando ela sente o olhar de Deus na sua vida, ela vê uma oportunidade de recuperação e de restauração. Não foi assim tão igual, mas com pouca diferença, aconteceu com Judas. Que não era um homem, a biografia de Judas é bonita, ele não era um marginal, não era um homem mau, mas se envolveu numa situação que ele mesmo buscou. O desejo de Judas jamais era trair a Jesus pessoalmente. Judas era um homem muito bem intencionado, ele era político, e ele tinha um grande desejo de que Jesus se tornasse o líder, que viesse restaurar Israel do governo romano. E ele quis criar uma situação esperando que Jesus fizesse, Jesus se defendesse. E se Jesus se defendesse, ele ia levantar um movimento político para libertar Israel do governo romano. Mas quando Judas viu Jesus aceitar a prisão, aceitar a morte, aceitar tudo sem reagir, Judas se desesperou, porque não era isso que ele queria. Tentou desfazer o negócio e não teve mais volta. Porque ele foi fazer o que muitas pessoas fazem, procurar nos homens a solução para um problema de consciência. Não existe humanamente remédio nenhum que possa curar uma consciência pesada, uma consciência doída, uma consciência culpada. E Judas foi procurar nos homens, e como homem nenhum, ninguém tem humanamente solução para uma consciência culpada, Judas achou que o único caminho era tirar a sua vida. Pedro, se não tivesse tido um encontro com Jesus, estava na mesma situação. Mas a bênção de Pedro foi o olhar de Jesus quando passava por ali. Porque aquele olhar de Jesus estava dizendo: Pedro, por grande que seja a tua falha, por feio que seja o que tu fez, Pedro, mas o meu amor por você é maior que os teus defeitos, é maior que as tuas falhas. O meu amor por ti, Pedro, é bem maior do que tudo que você possa ter feito. Mas Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus morreu. E o Pedro se afastou amargamente, pensando na burrada que fez, na decepção. Ele estava decepcionado consigo mesmo. Agora Jesus, ele foi sepultado. e passaram a dizer que Jesus tinha ressuscitado, e Pedro tinha dúvidas quanto à ressurreição de Jesus. E provavelmente Pedro disse para si mesmo: eu não dei conta do recado, eu não dei certo, eu não presto para ser pregador, eu não presto para ser um discípulo de Jesus, a única coisa que eu presto é para pescar, e é isso que eu mereço, eu vou voltar a pescar. E convidou outros e voltaram a pescar, e se foram ao mar pescar. E possivelmente ele pensava assim: este vai ser o meu fim, dentro desse barco, pescando, vivendo a vida de pescador, perdi a oportunidade, tive tudo na mão, mas a oportunidade se foi, falhei na hora que não podia falhar, falhei com a pessoa que eu não podia falhar, poderia falhar com qualquer outro, menos com Jesus, falhei com Jesus, e agora só me resta viver da pesca desta vida. Ele pensou: agora Jesus me deixou, se foi, acabou-se os sonhos, acabou-se as esperanças, acabou-se tudo, e agora Jesus se foi, seguiu o seu destino. Só que Deus não vê as coisas como a gente vê. O Senhor Jesus marcou um encontro, determinou um encontro com Pedro, naquela manhã, quando Pedro e os seus companheiros tinham passado a noite inteira pescando. Eles viviam da pesca, eles tinham necessidades que supriam com o comércio de peixe, eles precisavam, lutaram a noite toda e não apanharam nada. E agora naquela manhã, cedinho, quando o dia está clareando, eles vêm regressando, cansados, exaustos de uma noite de trabalho, e lá na praia, assim, meio no fusque-fusque, entre uma neblina e outra, assim, está parado alguém lá, esperando eles. E quando eles se aproximam, Jesus diz assim: tem alguma coisa? Pescaram alguma coisa? Senhor, não pescamos nada. Não pescamos nada. Nem os próprios discípulos reconheceram que era Jesus, eles meios ficaram confusos, mas o escritor aqui, João, o evangelista João, é tão humilde, eu admiro tanto a postura deste evangelista João, que ele sempre, como disse esse corinho que nós acabamos de cantar, esse hino aí, ele sempre procurou se ocultar para que Jesus aparecesse, para que Deus aparecesse, e ele escreve dizendo assim: o discípulo que ele amava, nem quis citar o seu nome, disse: Pedro, aquele que está lá na praia falando é o Senhor. Porque os demais não tinham reconhecido a Jesus. Talvez João pensasse que Pedro ia ficar numa felicidade. Mas Pedro estava profundamente envergonhado. O que vai ser de mim a hora que se for ele? O que Jesus vai me dizer a hora que eu chegar para ele? Certamente ele vai dizer assim: não te falei? Pedro, tu tinha que fazer uma de Pedro, hein? Veja que burrada tu fez, veja que feio tu fez. Tudo isso certamente passava na cabeça de Pedro. O que Jesus me dirá se é ele? Tragam os peixes aqui, não apanharam, jogue a rede para o lado direito do barco. E eles jogaram e encheu de 150 e tantos peixes grandes. Estavam cansados, Jesus, venham aqui. Chegaram perto, Jesus estava com o peixe pronto. Da onde Jesus tirou, só Deus sabe. Mas quando eles chegaram cansados, com fome, exausto, Jesus já estava com o pão e o peixe, com o lanche prontinho, aguardando a chegada deles, foram convidados por Jesus para aquela refeição. E claro que com fome, a pessoa chega às vezes até no fogo quando está com fome. Talvez se Pedro não tivesse com fome, ele não tivesse coragem de chegar até aquele lanche. Mas quem lida com água sabe que a água dá muita fome. E eu posso imaginar que o Pedro estava naquela hora com muito faminto. E sente o cheiro daquele peixe gostoso, preparado, cheiroso por Jesus. Ele veio na isca. E Jesus repartiu com eles todos. Comeram, se saciaram assim, tudo num clima gostoso. E de repente, Jesus se dirige a Pedro. Pedro, eu imagino que o coração dele disse: é agora. É agora que eu vou apanhar. É agora que Jesus vai cobrar a minha falha. É agora que ele vai colocar o que eu fiz. Mas Jesus, nessa hora, faz uma pergunta: Pedro, você me amas? Pensei que ele ia me bater. Eu te amo, Senhor. Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, você me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo. Pedro, tu não está entendendo a pergunta. Eu estou te perguntando, Pedro, se você me amas. E aí então Pedro começa a chorar, ficou triste. Possivelmente Pedro nessa hora pensou assim consigo: eu disse que jamais eu seria capaz de negar a Jesus, e neguei. Agora estou dizendo que amo, e ele está perguntando. Saber se eu de fato amo, já não sei mais nada de mim. Já estou decepcionado comigo mesmo. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz assim: então me segue. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não importa, Pedro, o teu passado, o que vale para mim é só isso, é se você me ama. O teu passado, Pedro, para mim não tem importância. O que vale é daqui para frente. E a base dessa nossa amizade, desse nosso compromisso, é o amor. Eu só quero saber se você me ama, Pedro. Eu tenho visto tantas pessoas que dizem que amam a Jesus, mas o assunto não termina aí. Jesus diz então: me segue, se você me ama, me segue. E Jesus então começa a relatar, dizendo assim: enquanto tu era novo, você ia onde queria, mas chegará um momento que você irá onde você não quer, e outro vai te seguir. Jesus estava se referindo ao tipo de amor que ele esperava que Pedro tivesse. O amor genuíno, o amor ágape, o amor verdadeiro, é um amor comprometedor, é um amor sacrificial, é aquele amor em que a pessoa ama e se dispõe a se sacrificar, a dar até a sua vida, se necessário for, em defesa desse amor. Era esse tipo de amor que Jesus esperava em Pedro. Então é por isso ele perguntou pela terceira vez. E hoje pela tarde, quando eu buscava de Deus orientação para a mensagem do culto, o Senhor Jesus me disse que eu estaria pregando para alguém, que esta noite ele, através da mensagem, iria fazer uma pergunta ao seu coração: você ama Jesus? Existem muitas pessoas que dizem que amam a Jesus, mas por qualquer coisa se afastam da sua casa. Por simples coisa já deixam a Jesus, já jogam as redes fora, jogam tudo fora. Mas dizem que amam a Jesus. Esta noite o Espírito Santo me leva a te fazer essa pergunta. Você não precisa responder para mim. Você vai responder para o Espírito Santo que está presente nesse culto, que está agindo de uma forma maravilhosa. É a ele que você vai responder se você ama de fato a Jesus. Você ama com tal intensidade a ponto de se dispor a se sacrificar por ele, se necessário for, abrir mão de alguma coisa que você tem em primeiro lugar na sua vida e colocar Jesus como prioridade do seu projeto, como prioridade do seu coração, do seu sentimento, dos seus sonhos? Você ama ele a ponto de submeter todos os seus projetos à sua vontade? E se necessário for, entregar você mesmo a ele, em nome desse amor? Eu não tenho dúvida que o Deus tem me revelado enquanto oro, que eu estou pregando para alguém aqui que está na iminência de uma grande provação, está na iminência de viver uma prova de amor a Jesus, quando você terá todas as chances para negar a ele. Mas nesta noite ele está querendo fazer um pacto de amor com você. Ele está querendo fazer uma aliança forte de amor a você. Ele está querendo avaliar o amor que você diz que tem por ele, e que talvez esse amor que você pense que tem é fraco para cruzar essa provação que você vai passar. Ele continua perguntando: você o ama? Muitas vezes eu preguei cruzadas evangelísticas e dizia para as pessoas assim: venham todos, Jesus quer todos, venham todos. Jesus quer todas as pessoas indistintamente, não importa a situação e as condições. Se você quer vir a Jesus, venha que Ele aceita. Hoje eu não posso dizer isso, porque na experiência da vida eu encontrei pregadores que apresentam Jesus de uma forma ameaçadora, em que as pessoas vêm a Jesus porque têm medo de Jesus. As pessoas vêm a Jesus porque é colocado Jesus para eles como espécie de um delegado cruel, irado, que está sempre pronto a castigar, que está sempre pronto a notar os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros, e jogar em rosto e humilhar, castigar. Então as pessoas, de medo de Jesus, elas vêm a Cristo, quando na verdade essa imagem de Jesus é distorcida. Jesus não quer ninguém que não possa segui-lo por amor. Ele não quer que você siga Ele porque tem medo dEle. Ele não quer que você venha a Ele porque você foi ameaçado com o nome dEle. Mas a única condição que Ele espera que você venha a Ele é porque você o ama. Você se dispõe a um pacto de amor semelhante ao amor que Ele se propôs a você, a ponto de entregar a sua própria vida por você. Você seria capaz de entregar a sua pela dEle? Você seria capaz de entregar a sua vida a um sacrifício para não negá-lo? Eu fui missionário na Argentina por algum tempo, e lá eu conheci um moço pobre, crente. E o governo ofereceu uma oportunidade para um curso superior gratuito aos jovens na ocasião, no lugar que eu morava. E esse moço crente, então, ele fez a inscrição, fez o vestibular e tirou o primeiro lugar. Era o dono da bolsa. Mas quando chegou a hora dele firmar os contratos e entender como era o propósito daquele curso técnico, tinha uma condição, um comprometimento de que ele teria que trabalhar para uma indústria de tabaco. Ele iria pagar o curso dele, ele se comprometeria a trabalhar para uma indústria de tabaco. E quando chegou na hora dele assinar aquele contrato, quando foi colocada a proposta, o Rafael olhou para os papéis e pensou no seu amor a Jesus. Fechou a pasta e devolveu ao instrutor. E disse: não posso fazer isso. Mas você vai perder uma oportunidade, uma faculdade federal, o salário com alto ganho, tem o sucesso todo pela sua frente. Olha, quem trabalha nesse ramo aí, tem tudo na vida, você vai receber gratuitamente, sem depender de dispor de nada. As lágrimas dele desceram no rosto e ele devolveu a pasta e saiu calmamente. 2 dias depois, eu estou andando e encontrei o Rafael. Ele estava caminhando de cabeça baixa numa colônia, e lá eu também era missionário e era jovem, solteiro, encontrei ele e vi que ele estava um pouco abatido pela oportunidade que perdeu e pela zombaria com que ele zombava os conhecidos. E eu abracei o Rafael ali naquela estrada e disse a ele: Rafael, eu sei o que você está passando, eu compreendo a tua luta, eu compreendo a prova que você está vivendo, Rafael. Mas eu quero fazer uma oração por você. Ele era músico, ele tocava na igreja, ele cantava. Orei por ele ali, fiz uma oração, choramos ali junto na beira daquela estrada. Pouco tempo mais tarde, o Rafael foi convidado para cantar num congresso distante. E lá onde ele foi, ele conheceu uma garota crente, filha de um fazendeiro muito rico, que lá veio naquele congresso também para cantar. E eles se conheceram, se amaram, e casaram. E Rafael hoje ajuda a sustentar mais de 50 missionários no campo missionário. Porque ele foi fiel ao amor que ele tinha a Jesus. O Espírito de Deus me dá a convicção que eu estou falando para alguém aqui que está na iminência de uma prova. E é possível que você esteja talvez até sendo assediado por alguém que lhe propõe pequenas concessões. Ou quem sabe você até está sendo ameaçado no trabalho onde você vive, no meio que você vive, está sendo ameaçado para fazer concessões, alguma coisa que vai comprometer o teu amor, a tua lealdade a Jesus. Não importa quão grande seja a tua prova, nesta noite aqui, você receberá uma nova unção, uma unção de amor. Você receberá um novo batismo, um batismo de amor. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão me ouvindo, que já têm passado muito sofrimento, muita crítica, muita zombaria, sofrimento de toda a ordem. Pelo amor que você tem a Jesus, tem sido odiado por você amar a Jesus, tem sido perseguido por amar a Jesus, tem sido incompreendido por amar a Jesus. E eu quero dizer uma coisa a você: só há um motivo que te traz a este lugar, a esta casa de Deus, só um motivo mais forte. Você tem muitos motivos para não estar aqui, mas você só está aqui porque você ama Jesus. E nesta noite nós estaremos orando. É assim, pastor? Nós estaremos orando juntos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Pense no que você ouviu. Veja que o seu coração nesta hora está doendo, porque você está recebendo uma dose mais forte do amor de Deus. Se você sente vontade de chorar, pode chorar. Se sente vontade de glorificar a Deus, glorifique, mas não negue essa proposta que Jesus está te fazendo. Ele quer simplesmente que você faça uma declaração de lealdade. Que tu não esteja aqui por causa da denominação. Tu não esteja aqui por causa do pastor. Tu não esteja aqui por causa do conjunto. Você não esteja aqui por causa de um cargo que você tem. Você não esteja aqui por nenhum outro interesse, mas senão por Jesus, por amor a Jesus. E se você quer receber então essa nova unção de amor que te fará forte, que estará contigo na alegria, na tristeza, estará contigo na fartura, na dificuldade, na crise, que estará contigo na bonança ou na pobreza. Você quer receber uma nova unção do amor de Jesus na sua vida e quer renovar o seu pacto com Ele, quer fazer um casamento com Cristo, uma aliança inquebrável, eterna. Eu convido que você levante do seu lugar, como se você esteja sozinho aqui. Não importa quem está do seu lado. Não importa o que os outros vão pensar, ou que alguém possa pensar. Mas você vem à frente a receber uma oração por você. Se você está sentado ao lado do esposo, da esposa, de filhos, e quiser trazer a sua família toda aqui, pode trazer. Entenda que cada passo que você dá em direção a este altar é como se você esteja dando um passo a mais em direção a Jesus. E com certeza, você vai ter uma experiência maior que as que você já teve nesta oração que nós vamos fazer aqui junto com o pastor Edivaldo. Venha Jesus. Venha expressar o seu amor a Ele. Venha expressar o seu compromisso a Ele. Venha expressar a sua decisão a Ele. Venha expressar o seu amor a Jesus. Eu sinto uma unção de amor, um banho de amor, envolvendo muitas vidas. Algumas pessoas estão chorando, estão comovidas, porque o amor de Deus faz isso. E eu posso te dar plena certeza que Satanás estava apostando que você não iria renovar o seu pacto. Satanás trabalhou de todas as formas para que você não esteja aqui nesse momento. Mas quando tu estava lá em casa, que você nem imaginava, o Senhor Deus mandou os seus exércitos, os seus anjos, os seus mensageiros, os seus súditos, Ele mandou lá trazer você à casa de Deus, porque hoje Ele quer renovar esse pacto de amor contigo, esse compromisso, essa lealdade. Vamos estar então orando agora. Oramos, meus irmãos. Bondoso e eterno Pai, aqui diante do teu altar estão as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que tive de ministrar a tua palavra e saber que ela é viva e poderosa e que tem produzido, Senhor, em nossas vidas uma nova visão do teu amor e da tua graça. Senhor, tu sabes que eu preguei para pessoas aqui que estavam na mira de Satanás, que ele já estava com o bote pronto, com tudo para destruir as suas vidas, com a armadilha preparada, Senhor. Mas agora foi desarticulado toda a obra do inferno, todo o plano diabólico, toda a articulação maligna, agora foi quebrada pela unção do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Venha manifestar o seu amor a estes corações queridos que agora estão renovando este pacto de fidelidade, de lealdade, para Senhor Jesus responder com a sua atitude a este apelo de amor que tu está fazendo esta noite, Pai. Abençoe este irmão, esta irmã, estas lágrimas que estão derramando de alguns rostos aqui, Pai Santo. Venha transformá-las em gozo de alegria. Venha transformá-las, Senhor Deus, numa felicidade inexplicável diante da grandeza do teu amor. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Faças de conta que você, que a pessoa que está do seu lado, é Jesus. E ofereça a ela um abraço, como se você estivesse abraçando a Jesus agora. Isso, expõe esse amor. Não feche esse amor contigo. Compartilhe com alguém. Mesmo que você não tenha vindo à frente, a pessoa que está lá contigo, vire a ela e ofereça um abraço de amor agora. Compartilhe o que você sentiu nesta mensagem, neste culto. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus tem muitas formas de trabalhar e Ele trabalhou grandemente em nossas vidas nesta noite. Talvez até muitas pessoas não entenderam, alguns estejam assim, mas o importante é que vidas aqui foram grandemente tocadas. Sentir o toque do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Vamos cantar Tocou-me? Hoje foi o toque do Senhor. A igreja fica de pé, vamos, você já ficou muito tempo. É o momento de ficar em pé e vamos cantar Tocou-me. Porque Jesus tocou em várias vidas nesta noite. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esses dias que estamos tendo aqui, Senhor, ontem e hoje, em que tua manifestação é poderosa e que os milagres estão ocorrendo grandemente em nossas vidas. E nós estamos nesse momento confirmando, Senhor, no coração, na vida dos teus filhos, o milagre, a grande obra, Senhor, que tu estás fazendo, Senhor. Que todos os teus filhos e tuas filhas conserve, Senhor, esta graça, essa bênção. E que todos tenham uma semana vitoriosa. Senhor, em que nós estejamos impactados e também, Senhor, confiantes nas tuas providências. Todos estes que necessitam de uma vitória, nós profetizamos que receba a sua vitória no nome de Jesus. Que essa semana, portanto, seja uma semana em que o teu nome seja grandemente glorificado nestas vidas que necessitam uma providência de ti. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso e que atendes as nossas orações e também vens de encontro às nossas necessidades. Assim oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata!